As trevas tomam conta, também querem me encobrir. A Babilônia tá caindo e também quer me ver cair. Muitos se corromperam, estão quebrados por aí, andando longe do caminho que tinham que seguir. As vestes estão sujas, com lama até o pescoço. Cão que tá faminto não quer largar o osso. Coração teimoso que já foi mais formoso, agora vive o pesadelo, trancado no desespero. O pecado é isso mesmo, cadeia e veneno. A alma vai morrendo e o corpo apodrecendo. O demônio é traiçoeiro, lobo em pele de cordeiro. Levou uma com o mestre, tentou até Jesus. Ele quer te matar, quer apagar a sua luz. Por isso a todo momento guarde os mandamentos, pra não cair no erro nem viver no tormento. Que sua fé não se desfaça e tu não caia em desgraça. Não vou deixar meu coração se encher de amargor. Trabalhador podia ser sua irmã, seu pai, seu avô, mas ele não enxerga. O diabo já cegou, tanto fez, tanto faz, já não tem indiferença. Não teme mais a Deus, acha que aguenta com a sentença. Mas quando a chapa esquenta, chora que nem criança. Alvejado pela civil, cravado na ambulância. Morreu como escória, perdeu a sua glória. Não vou deixar meu coração se encher de amargor. E ranger de dentes, onde o verme não morre e ninguém te socorre. Onde o fogo não se apaga e o tormento não acaba. Faz parte da função suportar a tentação. A coroa da vida é o prêmio dessa missão.